Amém. Glória a Deus. Estava dizendo, não sou pregador, não sou teólogo, sou meramente um servo do Senhor. Já preguei há umas 3 semanas, mais ou menos, para os jovens. Às vezes a gente vê, a gente canta aqui, toca, acha que é fácil estar aqui em cima, mas é uma pressão muito grande. Para quem já está acostumado, é normal. Pastor, Valner, Milton, nem se fala. Mas pra gente que não tem costume de... pra cantar, ainda que a gente nem sabe cantar, não é músico, nada, já é difícil. Mas pra gente estar aqui trazendo a palavra de Deus é muito mais difícil. Porque não é somente a gente estudar, a gente ler a Bíblia e trazer algo que está escrito na Bíblia. A gente tem que viver o que a gente está trazendo. E... na última palavra que eu trouxe pros jovens, Deus deu uma chacoalhada muito grande. Jovens estão aqui, eles são prova. Coisas aconteceram. Jovens, como Vini, como Carlos, se dobraram diante de Deus. Não teve coisa mais bonita. Não digo isso para me engrandecer, mas digo isso porque a glória de Deus desceu naquele lugar, nesse lugar, aquele dia. Eu peço todos os dias a Deus que quando eu venho tocar, quando eu venho cantar, que não venha ser o Hugo. Que não seja o ser humano Hugo, que mais que sim, que seja o Espírito Santo. E eu estudei, estava meditando, já alguns dias, desde o dia que o pastor pediu, eu já tinha uma mensagem na minha cabeça que eu estava com medo na hora, não disse sim, também não disse não. Falei, pastor, se eu mandar mensagem para o senhor que não... o senhor me perdoa, eu sei que vai estar puxado para o pastor, mas o pastor vai ter que pregar, se eu não me sentir preparado. Mas na verdade eu já tinha algo no meu coração. Só que Deus é demais, ele é diferente, acontece algo diferente. Quando a gente tem algo no nosso coração que a gente quer passar, Deus contorna a situação e arma diversas coisas. Quando Ele quer passar, o que Ele quer, não é o que a gente quer. E eu passou segunda, passou terça, quarta, eu falei, meu Deus, não é isso que o Senhor quer. Eu não via, eu abria e não achava nada. Eu falava, eu quero isso, mas não é isso que o Senhor quer. Eu falava, eu vou mandar mensagem pro pastor e vou falar que eu não vou. Eu não vou e não estava em paz comigo mesmo. Na sexta ainda a Luana falou, amor, você não vai mandar mensagem pro pastor que você não vai pregar? Não respondi nada. Ela falou, manda mensagem pro pastor. Mas... eu tava crendo, falei, não, Deus, eu vou ter fé que o Senhor vai me tocar algo, vai me dar algo, porque eu não quero levar nada do meu coração. E hoje lá na... hoje teve um noivado do meu cunhado, que pra mim é uma bênção. Pra quem não sabe a história do meu cunhado, tá acontecendo esse noivado hoje, é um milagre. Tá acontecendo tudo o que aconteceu no dia de hoje, foi por um único motivo. Eu queria que ela estivesse aqui, mas ela tá lá no noivado. Foi por uma palavrinha tão pequena, que brotou no coração da Maria, que se chama fé. Aconteceram muitas adversidades. O diabo de várias formas tentou derrubar, tirar a fé dela. Destruir a família dela, mas em todo momento ela teve fé. Em todo momento ela se manteve firme na fé. Aí hoje eu pude entender, na hora que eu estava vindo embora no carro, e eu perguntei para Deus, dentro do meu coração quieto, vim dirigindo desde a chácara até em casa, bem quieto, com medo. Falei, Deus, o que o Senhor quer? Ele falou, eu te dei o dia todo para você ver o que eu quis. Desde o momento em que eu acordei, até no momento em que eu estava indo embora, tudo o que estava acontecendo ali, era por questão de fé. É uma alegria muito grande, para mim, poder trazer algo para os irmãos, que Deus falou dentro do meu coração. Que Deus realmente, eu sei que é realmente Deus. Porque não tem outra explicação... quando uma família está na lama, quando uma vida está na lama, de repente, sem motivo, sem explicação, contorna toda a situação, se torna um homem ao ponto de ter uma família, de ter sonhos, pessoa que não tinha sonho, não tinha projeto, se contornou, tem sonho, tem projeto agora de família. Para mim, diante de tantos anos que eu vivo com a Luana, para quem não sabe, a gente está junto desde 2004, já é uma longa caminhada, e eu passei por muita coisa junto com a família dela, e eu digo com toda certeza, não é mérito da Maria, não é mérito da família, mas eu digo com toda certeza que Deus fez um milagre na casa dela. Por essa palavrinha tão pequena, além da palavra ser pequena, Deus a compara com um grão de mostarda. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você poderá mover montanhas. Às vezes a montanha não é a montanha em si, o monte. Às vezes a montanha é a frieza do nosso coração. Às vezes é o teu marido, os teus filhos, os seus pais. Às vezes o teu monte é algo tão pequeno aos nossos olhos, mas algo tão grande para Deus, que Ele fala: não, filho, eu vou mudar a tua situação. Basta você ter fé. E eu separei três tópicos que eu achei assim, no meu ponto de vista. Comecei, por que a fé é tão valiosa para nós? Aí eu buscando, eu vi vários. Aí de repente eu vi a história de Pedro, me chamou a atenção. Eu busquei entre outros, Moisés, poderia estar falando de Moisés. Eu queria muito falar sobre Moisés, mas Deus me atentou para Pedro. Sei que várias pregações de Pedro já ouviram, mas foi o que Deus colocou no meu coração. Pedro e alguns outros discípulos, eles estavam remando com dificuldade no mar, no mar da Galileia, em meio a um vendaval. De repente, no meio da noite, eles veem Jesus andando sobre o mar, à distância, e Pedro pergunta ao seu Senhor se pode caminhar sobre as águas para ir até ele. Jesus o chama: Pedro, então sai do barco e de modo milagroso anda em direção a Jesus por cima das águas. Mas, instante depois, Pedro começa a afundar. Por quê? Ele olhou para o vendaval e ficou com medo. Pedro grita para Jesus, que rapidamente o agarra e diz: homem de pouca fé, por que você cedeu à dúvida? E Deus falou muito no meu coração a respeito disso, principalmente nessa questão da família. Quantas vezes vemos nosso familiar, às vezes o marido que fuma, a esposa que não dá o respeito merecido, os filhos que não respeitam os pais. Às vezes ainda indagamos: ah, aquilo ali não tem jeito, aquilo ali já era. Ah, meu esposo não tem situação, nem Deus resolve. Aquilo ali nem Deus dá jeito. E não é por aí. Se a gente se atentar ao que aconteceu ali no Mar da Galileia, Pedro, ele ficou com medo. Ele desviou o olhar de Deus. Pude entender que muitas vezes, quando a gente está em dúvida, quando a gente duvida de algo, de alguém, da capacidade, do potencial daquela pessoa, eu falo isso no meio cristão, a gente desvia o olhar de Deus. A gente sai do foco. O nosso foco já não é mais Jesus. Quando a gente duvida, quando a gente aponta, nosso foco já não é mais Jesus. Porque quando a gente está ligado na videira, o centro da videira, o potencial da videira é dar frutos. A gente acredita, a gente tem fé. A gente fala: não há nada impossível para Deus. Não há problema maior que o nosso Deus. Vamos abrir aí em Mateus 14, versículo 24. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma?" Gritaram de medo. Nesse instante Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande-me que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente, estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé. Por que você duvidou?" Então a gente pode ver aqui que Jesus, ele prova a grandeza dele a todo momento. Só que se a gente se atentar bem no que aconteceu, nessa situação que aconteceu, Pedro, ele desviou o olhar por um momento de Jesus. Mas ele voltou a acreditar. Ele pediu socorro. Ele poderia muito bem ter nadado no momento que ele estava afundando. Ele poderia muito bem ter nadado, batido, dado braçada e voltado ao barco, pelo medo que ele ficou. Mas ele decidiu acreditar novamente em Deus. Ele decidiu olhar para o foco, que era Jesus ali. E Deus estendeu a mão. E Pedro pegou e novamente subiu e voltou para o barco com Jesus. Então Deus nos prova a todo momento que a fé, nada mais do que a fé, pode nos guiar, pode nos mover e pode fazer tudo acontecer. Eu estava lendo a respeito em alguns livros hoje, na hora que eu estava meditando, eu peguei uns livros online, fui ler, meditar alguma coisa, e eu achei algo assim interessante. Chama Fé no Apoio de Deus. Aí estava assim: o que motivou o Pedro a sair do barco? Quando Pedro saiu do barco para andar sobre a água, ele fez isso pela fé. Jesus o chamou, e Pedro confiou que o poder de Deus o sustentaria, assim como estava sustentando Jesus. Da mesma forma, quando nos dedicamos a Jesus e nos batizarmos, nós fomos motivados pela fé. Jesus nos chamou para ser seus discípulos e seguir os seus passos. Nós tivemos de exercer fé em Jesus e em Deus, confiando que Ele nos sustentaria de várias maneiras. Aqui, várias coisas me chamou a atenção. Mas algo me chamou mais atenção ainda foi porque os outros discípulos, eles também estavam assustados, eles também estavam no barco. Mas Pedro foi o único que duvidou. Pedro foi o único que falou: "Se é realmente o Senhor, me leva até aí contigo." Pedro, ele lançou um desafio para Deus. "Se é realmente tu, me leva até aí." Quantas vezes temos duvidado do poder de Deus? Quantas vezes temos colocado a nossa situação na mão de Deus e falado: "Será que Deus vai fazer? Acho que isso não tem solução." Quantas vezes a dúvida está brotada dentro do nosso coração e a gente está regando a dúvida, está regando e ela crescendo. Só que mediante a tal situação, quantas vezes temos dito: "Deus é o Deus do impossível, Deus pode." Quantas vezes pedimos um milagre para Deus, pedimos uma cura, uma transformação, e quantas vezes duvidamos da grandeza do nosso Deus. Às vezes vemos nossos filhos, os filhos vêm os pais, às vezes contendo dentro de casa, com falta de respeito. A única coisa que fazemos, a primeira coisa que fazemos, já é apontar e falar que aquilo não tem solução. Hoje Deus falou algo comigo. Quando a dúvida tentar brotar dentro do teu coração, ajoelha e coloca nos pés do Senhor. Não existe problema maior do que nosso Deus. Não existe doença maior do que o poder de Deus. Não é, não que eu estou dizendo que existe o ungidão, igual o pastor fala, o ungidão, nada me toca, nada me rela. Meu irmão, se você não estiver ligado em Deus, você está totalmente propenso a pecar e ser destruído pelo diabo. Você está dando legalidade para que o inimigo entre e faça o que ele queira na tua vida. Mas quando você está ligado na videira, quando você está ligado em Cristo, quando o teu foco é Cristo, não há nada que possa te tocar. Porque as asas do Senhor, ela te cobre. Ele fica como um leão te protegendo. E o diabo, em volta dele, tentando a todo momento achar uma brecha. Seja qual for, a menor brecha que tiver, ele vai entrar. Eu queria que vocês abrissem João 14, versículo 1. E Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Essa passagem aqui, ela é uma forma de exercitar a nossa fé, é uma forma de fortalecer ela. Às vezes estamos tão focados no nosso problema que esquecemos. Esquecemos de tudo aquilo que já passamos na presença de Deus. Às vezes você tem momentos na nossa vida que a gente está tão fervoroso com Deus, está tão assim, ligado com Deus. Está indo tudo bem no primeiro deslize, na primeira dificuldade. A gente peca, a gente erra, a gente esmorece. Todo aquele tempo, tudo aquilo que Deus tentou passar para nós, foi tudo em vão. Só que aqui ele diz, eu achei muito interessante, Deus ele conhece, isso, há quantos mil anos ele escreveu isso? Ele já sabia que a gente iria passar por isso. Não fiquem aflitos, creiam em Deus, creiam em mim. Deus ele é o cara. Ele sabia por cada minuto, cada momento, cada situação. Ele sabia o momento exato que quando você passasse por uma dificuldade, você ia esmorecer. Só que aqui ele está nos lembrando. Ele não nos deixa de lembrar a todo momento. Creia em Deus e creia também em mim. Se for continuar lendo aqui, está falando sobre a morada. Na casa de meu pai há muitos quartos e eu vou preparar um lugar para vocês. Meu irmão, minha irmã, vocês não sabem como que a fé é algo realmente, realmente valioso. Se a gente tiver fé, nós podemos mudar uma geração. Assim como a fé habilitou Pedro para andar sobre as águas, para ele poder ir até Jesus, caminhar em encontro a Jesus, ela possibilita a gente fazer algo que aos nossos olhos é impossível. Às vezes, para mim, o teu problema é uma coisa normal, mas para você, naquele momento, é algo sobre-humano, sobrenatural. Não é sobrenatural de você sair voando aqui, sair fazendo sei lá o quê. É algo sobrenatural na tua vida, que pode mexer na tua família, na tua estrutura, moldar o teu caráter. Isso é algo sobrenatural, mudar opiniões. Quando a gente tem fé, quando a gente tem o caráter de Cristo, coisas na nossa vida acontecem que você fala, é mentira, não aconteceu isso com ele. Isso somente um milagre poderia acontecer. Eu conheço pessoas, eu vou dar um exemplo, ele não está aqui, o Donizete. Há quanto tempo ele vinha lutando com o vício? E para ele era uma coisa normal. Não, eu tenho Deus no meu coração, eu tenho Cristo, eu estou tranquilo. Onde eu vou, Deus está comigo, mas o vício era maior. Aí teve um dia ele chegou em mim e falou, eu preciso de uma ajuda. Eu preciso. Eu preciso de um empurrão. Eu falei, como seria esse empurrão? Ele falou, eu quero trabalhar para Deus. Quantos anos estamos sentados aqui? Quanto tempo nosso orgulho tem tomado conta de nós? Para uma pessoa chegar e falar, eu quero trabalhar para Deus. É isso que eu preciso para me libertar. Não tem outra palavra a não ser chamada fé. Vocês podem chamar o que quiser. Mas para a pessoa dar a cara a tapa e falar que quer fazer parte de algo, onde tudo que você faz, você é exemplo, você é espelho, você é atacado, você é apontado. Para estar fazendo isso aqui em cima, não existe outra palavra a não ser fé. Porque primeiro, somos pecadores. A palavra diz que desde o ventre da nossa mãe, o pecado já é gerado em nós. Como que você vai trazer algo de renovo, uma palavra abençoada, se você é pecador? Se você não tiver fé, meu irmão, se você não tiver humildade de reconhecer o seu pecado e deixar que Deus te molde e te use, de nada vai valer a pena. Pode se passar 30, 40, 50 anos sentado aí no banco, ser apenas um ouvinte. Não tem nada na Bíblia, só a não ser que o pastor saiba, eu pelo menos eu não conheço. Não tem nada na Bíblia que fala se você ficar 80 anos no banco da igreja, você será salvo. Se você ficar 35 anos sentado ouvindo a palavra, seja lá em qualquer banco de igreja, não diz que você tenha a tua salvação garantida. O firme fundamento da salvação é a fé. É a base de tudo. Você não vem falar para mim se você, eu obedeço a Deus, eu faço tudo que ele pede. Mas eu não acredito em tal coisa, eu não tenho fé nisso. Então, meu irmão, então você não obedece a Deus. Se você não tem fé, como você vai obedecer alguém que você não enxerga? Alguém que você só ouve falar por livro? A nossa salvação, ela é feita de obra e feita de fé. A fé sem obras, ela é morta, e a obra sem fé, ela também é morta. De nada adianta se eu vim tocar aqui, eu posso tocar 15, 20 anos. Se eu não acreditar para quem que eu estou fazendo e para quê, você é somente mais um aqui em cima. Eu tenho que estar ligado no alvo. Eu tenho que ter a fé que tem alguém acima desse teto. Eu tenho que crer que acima desse teto tem alguém que pode mudar a vida de cada um e a minha vida. Mudar a situação. Eu tenho que crer. Para mim falar de Jesus, eu tenho que crer nele primeiro. Amém? Vamos abrir em Mateus 21, versículo 21. Já estou quase terminando. Então Jesus disse, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer as mesmas coisas que eu fiz, como com esta figueira. Para quem não sabe, essa passagem aqui é aquela da figueira, que Jesus, ele sentiu fome, chegou até a figueira e a figueira estava vazia. 21, 21. E ele olhou para ela e disse, você não vai dar mais fruto. Deus, ele amaldiçoou a figueira. E ele disse, aí os discípulos, eles ficaram admirados. Falou, nossa, ela secou de repente. Como fez isso? E aqui está falando que aquele que não dá fruto, aquele que não tá no corpo, não tá ligado no corpo, não tá no mesmo sentido, não tá na mesma visão, ele é cortado. Para estar na mesma visão, para estar andando junto com o corpo, tudo se volta para a fé. Você tem que acreditar que aquilo que você está fazendo, que aquilo que Deus está te moldando, está te usando para fazer, vai fazer a diferença. Vamos abrir em Colossenses 3, 5. É do 5 ao 10. Portanto, mantenha os desejos desse mundo que agem em vocês, Isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos, a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pois, é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre nós, que não lhe obedeçam. Antigamente, a vida de vocês era dominada por esses desejos, e vocês viviam de acordo com eles. Mas agora, livrem-se de tudo isto, da raiva, da paixão, dos sentimentos de ódio, e que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes e se vestiram com uma nova natureza. Essa é a natureza. Essa natureza é nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ele se torne parecida com ele, a fim de fazer que vocês o conheçam completamente. Nós só iremos conhecer a Deus, só iremos conhecer a glória, se nós acreditarmos e tivermos fé, se nós obedecermos, cumprirmos todos os seus mandamentos. É pela fé que conseguimos resistir aos ataques da carne, todo dardo inflamado que o inimigo lança na tua vida, toda tentação que ele lança, é através da fé. É o acreditar em Deus, acreditar que aquilo não depende, que você não depende daquilo. Eu não preciso da bebida para me satisfazer, eu não preciso do cigarro para me satisfazer, eu não preciso da minha esposa, eu não preciso dos meus filhos, eu não preciso de filme, eu não preciso ir ao cinema, passear, dar um rolezinho, eu não preciso de nada disso. A única coisa que eu preciso para ser feliz, a minha vida em sã consciência, eu preciso de Cristo. É da única coisa que nós precisamos. É a única coisa, é o único foco que nós temos que ter. Tudo isso aqui, família, filhos, trabalho, status social, tudo é consequência daquilo que o irmão José leu. Crê em Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Teu filho não é teu. Teu trabalho não é teu mérito. Teu cargo que você exerce não é teu mérito. Se você tem, se você faz algo, é porque Deus te deu, Deus fez, Deus mudou, Deus transformou, Deus abriu a porta. Não é nada por nossas mãos, não é nada por nossa eficiência, nossa capacidade. É tudo porque nós disponibilizamos um pouco da nossa fé para Deus e Ele nos deu em gratidão o nosso cargo, a nossa família, nossos filhos. É tudo porque nós temos fé. Se nós acreditarmos, Ele pode nos fazer coisas surreais. Coisas que nós mesmos não acreditamos que às vezes acontecem em nossas vidas. Queria que vocês abrissem João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Um dos maiores exemplos de fé foi Jesus. Ele era somente o Verbo. O Verbo se fez carne. Ele viveu como um ser humano. Teve as aflições de um ser humano. Passou por todas as dificuldades que qualquer ser humano estava propenso a passar. Só que em nenhum momento ele deixou de ter fé. Em nenhum momento ele deixou de duvidar daquilo que Deus tinha na vida dele, o Pai dele. Em nenhum momento ele duvidou. Em nenhum momento ele questionou Deus. Ele teve fé. Jesus Cristo, ele teve fé por mim, por você. Ele morreu naquela cruz, porque a fé dele foi a maior fé do mundo. Ele morreu acreditando que eu e você podemos ser pessoas melhores. Que eu e você pode fazer alguma coisa diferente nesse mundo. Não simplesmente estar no mundo, mas fazer a diferença no mundo. Estar no mundo é qualquer um pode estar. Agora, se destacar, ser imagem e semelhança de Cristo. Esse é o nosso grande diferencial. Esse é o grande diferencial do crente. Não somente bater no peito, carregar a Bíblia debaixo do braço e falar, eu sou crente. Viva a palavra. Viva ser crente. Viva o Evangelho. Não estou falando para vocês porque é fácil. É uma das coisas mais difíceis que Deus deixou pra gente. Seguir a palavra dele, ser igual a ele. A palavra diz, sede santo, pois eu sou santo. Santo, a gente não vai se tornar santo. A gente todo dia tem que buscar ser santo. Para que no dia final, Deus possa olhar e falar, você está pronto. Pode vir ao meu lado direito. Mediante a tudo isso que foi dito, em todos os momentos, a gente chega um momento da nossa vida que a gente perde o foco e perde a fé. A gente fica num corredor escuro, num corredor onde a gente não encontra salvação, não encontra luz. Às vezes o inimigo coloca situações em nossas vidas que a gente fica cego, a gente fica perdido. E perdemos tudo, perdemos a fé, perdemos a nossa crença em Deus. E de repente, tudo que a gente tinha conquistado vai se perdendo. Tem uma passagem que eu li nesse mesmo livro que eu estava lendo hoje. Aqui podemos comparar o vento e as ondas ao redor de Pedro. E por que devemos levar a sério a possibilidade de a nossa fé enfraquecer? Ela estava falando assim, o vento e as ondas que cercavam Pedro enquanto ele andava sobre as águas podem ser comparadas às dificuldades, tentações que enfrentamos em nossa vida dedicada a Deus. Mesmo quando essas provações são muito fortes, podemos nos manter firmes com o apoio de Jesus. Lembre-se de que Pedro não afundou por causa da rajada de vento ou uma onda grande. Note a sequência dos acontecimentos. Ao olhar para o vendaval, ficou com medo. Pedro perdeu o foco em Jesus. Daí, sua fé vacilou. Nós poderíamos começar a afundar se começássemos a olhar para o vendaval. Nos concentramos em seu tamanho, duvidando do apoio de Deus. Foi tudo aquilo que foi dito até agora. Duvidamos. A dúvida, às vezes, ela é maior. A dúvida, às vezes, ela está tão forte no nosso coração que soltamos a mão de Cristo e afundamos. Nosso barco fica longe. Não sabemos nadar. Fica tudo escuro. Aí aqui ele complementou dizendo assim, às vezes dizemos, sou tão zeloso no serviço de Deus como antes. O apóstolo Paulo mostrou que quando nos esforçamos bastante para servirmos a Deus, temos a plena certeza da esperança até o fim. Mas o que pode acontecer se começarmos a nos concentrar em empenhos pessoais? Como aceitar um emprego que paga bem, mas atrapalha nossa adoração. Nossa fé pode enfraquecer e podemos a nos tornar preguiçosos, fazendo menos para Deus do que poderíamos fazer. Hebreus 6, versículo 10, do 10 ao 12. Deus não é injusto. Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram na ajuda que deram, e ainda não estão dando aos seus irmãos na fé. O nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue com entusiasmo até o fim, para que, de fato, recebam o que esperam. Não queremos que se tornem preguiçosos, mas que sejam como os que creem e têm paciência, para que assim recebam o que Deus prometeu. Deus em nenhum momento ele nos deixa, ele abandona a nossa mão, ele solta a nossa mão. Em nenhum momento Deus se volta contra nós. Nós que voltamos contra Deus, nós que deixamos de acreditar no que ele pode fazer, nós que deixamos de acreditar nele. Se a gente estender a nossa mão, pedir socorro, a todo momento ele vai estar ali. A todo momento ele vai estar pronto para nos ajudar. Vamos abrir em Lucas 17:1-5. Já está acabando já. Essa passagem fala um pouco sobre o perdão. Às vezes achamos que perdão não é nada valioso, de nada importa. Às vezes uma pessoa nos pede perdão, a gente fala, não precisa, eu não tenho que te perdoar de nada, você não tem que pedir perdão por nada. Aí eu bolei uma pergunta, tava assim, por que podemos dizer que perdoar é um ato de fé? É difícil perdoar aqueles que nos machucam, nos ferem, nos traem? Em situações assim, talvez nós concentramos os nossos sentimentos e nos sintamos tentado a tirar satisfação com a pessoa ou a deixar de falar com ela. Por outro lado, quando perdoamos, mostramos fé em Deus. Como assim? As pessoas que pecam contra nós têm uma dívida conosco, assim como nossos pecados nos colocam em dívida com Deus. Quando perdoamos outros, ganhamos a aprovação de Deus. Precisamos confiar que assim vale mais a pena do que fazê-los pagar sua dívida conosco. Os discípulos de Jesus reconheciam que perdoar exige fé. Quando lhes disse que deviam perdoar até os que tinham pecado contra eles várias vezes, eles imploraram: dê-nos mais fé, mais fé. Lucas 17, 1-5, do 1 ao 5. Jesus disse aos seus discípulos: sempre vão acontecer coisas que fazem com que as pessoas caiam em pecado, mas ai do culpado. Seria melhor para essa pessoa que ele fosse jogada no mar com uma grande pedra de moinho amarrada no pescoço, do que fazer com que um destes pequeninos peque. Tenha cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e cada vez vier e disser: me arrependo, então perdoe. Os apóstolos pediram ao Senhor: aumente a nossa fé. Que é uma prova maior do que perdoar, é uma questão de fé. Quantas vezes temos picuinhas? Quantas vezes acontece alguma coisa dentro da igreja e nosso coração, primeira coisa: eu não vou falar com ela, só vou vir falar com ela se ela vir pedir desculpa. Não, ela vai ter que pagar por isso. Vai ter que pagar. Irmãos, perdoar. Temos que perdoar, porque a todo momento estamos pecando e estamos pedindo perdão para Deus. Quem somos nós? Quem somos nós para dizermos não ao perdão? Quem somos nós para deixarmos uma pessoa se afundar por causa de um perdão? A todo momento Deus tem misericórdia de nós, a todo momento fazemos besteiras, a todo momento deixamos de cumprir a palavra de Deus, a todo momento entristecemos Deus com alguma piada, alguma conversa, algum apontamento que fizemos de algum irmão, e Deus está lá, sempre pronto a nos perdoar, a nos compreender. Não deixe que a raiva ou o ódio domine o teu coração, domine o meu coração. Temos que liberar perdão. Através do perdão, Deus pode fazer milagres na nossa vida. Amém? Nós temos que concentrar a nossa fé em Jesus para fortalecer a nossa fé. Quando Pedro olhou para a tempestade e começou a afundar, ele poderia ter tentado voltar para o barco. E ele, diga-se de passagem, relata, é o que eu li no livro lá, diz que ele não nadava bem. E ele nadava bem. Então poderia ter sido sua primeira reação, foi o que eu disse no começo. Primeira coisa que Pedro poderia ter feito, ele poderia ter voltado para o barco. Mas, mesmo assim, em vez de confiar em si mesmo, ele voltou a se concentrar em Jesus e aceitou sua ajuda. Se percebermos que a nossa fé está enfraquecendo, devemos imitar o exemplo de Pedro. Mas como podemos fazer isso? Assim como Pedro voltou a se concentrar em Jesus, nós devemos olhar atentamente para o agente principal e aperfeiçoador da nossa fé, Jesus. Hebreus 12, 2-3. É claro que não vamos ter a mesma situação que Pedro, não vamos estar vendo Jesus na nossa frente ali, estendendo a mão para nós. Em vez disso, olharmos atentamente para Ele, para a palavra, para estudar, e ver o que ele ensinou, e daí seguir perto o seu exemplo, de perto o seu exemplo. Se fizermos isso, recebermos a ajuda necessária para mantermos firme a nossa fé. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer, na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim, vocês não desanimem, nem desistam. Amém? Deus está nos dizendo aqui, não importa a situação, não importa como está a tua situação, como está a tua vida, não importa, tenha fé. Jesus disse, crede em Deus, crede também em mim. A palavra diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Vamos acreditar que Deus pode mudar toda a nossa situação. Vamos ter fé que Deus está no controle de nossas vidas. Vamos colocar Deus no controle de nossas vidas. Amém?